Hoje é o dia mais feliz da vida dela. Ah, como eu queria não estar aqui na plateia, lotado de gente na igreja. Me segurei pra não fazer besteira. Ganhou sobrenome que não era o meu, pro engravatado caipira perder. Ela saiu da igreja no carro importado, mas sei que ela gosta do cheiro do mato. Tá na cara que esse casamento é forçado. Ela saiu da igreja no carro importado, mas sei que ela gosta do cheiro do mato. Tá na cara esse casamento é forçado. E pra cantar com a gente, chega pra cá, Augusto e Atilho. Alô, João Pedro e André. Hoje é o dia mais feliz da vida dela. Ah, como eu queria não estar aqui na plateia, lotado de gente na igreja. Me segurei pra não fazer besteira. Ganhou um sobrenome que não era o meu, pro engravatado caipira perdeu. Ela saiu da igreja num carro importado, mas sei que ela gosta do cheiro do mato. Tá na cara, esse casamento é forçado. Ela saiu da igreja num carro importado, mas sei que ela gosta do cheiro do mato. Tá na cara, esse casamento é forçado. Ela saiu da igreja num carro importado, mas sei que ela gosta do cheiro do mato. Na cara, esse casamento é forçado. Ela saiu da igreja num carro importado, mas sei que ela gosta do cheiro do ar. Tá na cara, esse casamento é forçado. O caipira perdeu. João Pedro e André, sucesso, meus irmãos.